Então, se o torcedor deixa de ir ao estádio, é menos arrecadação ainda, cara. Aí você já tem um Hulk daquele que deve ser 1 milhão e tanto o salário dele. Aí tem Scarpa. Aí você já tem o Scarpa que deve ser uns 800 a 1 milhão. Aí tem Rony. Tem o Gabriel Menino. O Lianco. Lianco, sim. É outro caríssimo. Entendeu? Então, cara, como é que você vai tem arcar com suas despesas? Tá jogando demais. Tem o Coelho. Então, são jogadores caríssimos, de um salário altíssimo. Entendeu? A arrecadação, se caso venha a ser eliminado de uma Copa do Brasil, você pode ter certeza que o torcedor não vai para o estádio. Entendeu? Não. Vai diminuir muito. Entendeu? Diferentemente do Flamengo, que a gente fala, o Flamengo paga caríssimo todos os jogadores de salário alto, mas o Flamengo está arrecadando demais, cara. Muito. O Flamengo é o maior público de renda hoje no Brasil, é o Flamengo. Recorde de rendas. Entendeu? Um tá cada sendo. Jogo, um mais que o outro. Entendeu? Sem contar que agora ele vendeu o Gerson, vendeu o Wesley, vendeu aí uma carrada de jogadores. Claro, pagou um absurdo também por esse Samuel Lino, que eu não sei se ele merece tanto não, viu? Também é muita coisa também, né? Maior contratação da história do Flamengo. Entendeu? Então, assim, cara, mas arrecada muito. É. Entendeu? Tem uma arrecadação, mas no Atlético Mineiro que não tem essa arrecadação. Como é que fica a situação? Contratando mais gente pesada, cara, em salários. Manoel, eu não falei aqui no programa, no último programa que tivemos na segunda-feira, que sabe quem tava no meio da galera do Flamengo, comemorando, pulando, gritando? Nosso Clemilson, rapaz. Me mostraram as imagens, ainda lá durante o jogo, que antes de começar Pio Nono e Monsenhor Hipólito, ao qual fiz parte lá na arbitragem, eu tava ligado no jogo ali na secretaria, vendo o jogo, mas o Prisiaca, lá no celular dele, e o nosso maninho lateral esquerdo lá de Pio Nono, passou e mostrou. Bira, olha só quem é que tá aqui gritando e pulando na arquibancada do Rio de Janeiro e do Maracanã, vendo esse jogo aí, ó. Eu sabia que ele tava lá porque ele tá no grupo da gente. Ele mandou as imagens, as fotos, e tudo vibrando. Falou que estaria lá, torcendo. Tava bem no meio da galera, viu, Clemilson? Quebrou a cara, né? É, rapaz, porque ele pensava que ia ser uma coisa e foi outra. Ele disse que se não fosse de dois, não comemorava. Mas só que a comemoração dele ainda foi durante o jogo, ainda estava 0-0. E aí, sim, mas só em estar lá no Maracanã, palco, amigo, assistindo um jogo desse ali, já vale tudo. Tirou foto lá com os amigos, postou. Isso é bom demais. No meio da galera. Só quem já foi num campo de futebol, no estádio, para ver um jogo, sabe o quanto é bom. Então... E eu não registrei aqui, rapaz, esse fato curioso, né, do nosso amigo Clemilson aqui de Fronteiras, que tá aí no trecho, tá aí no mundo. Será que não assustou o povo, não, com aquela barba dele, bicho? Não é, rapaz? Pelo amor de Deus. Com a careca, não? E a barba também, né? Beleza. 13h52, algo mais, Emanuel? A careca branca e a barba preta. Mas é meu amigo, vai Clemilson. Clemilson, gente boa. Bom jogador de bola, viu? É isso. Bom jogador. Cara, aqui agora fica essa expectativa aí da sobre amanhã. Né, sobre amanhã, se vai ter, se não. Né, o jogo, se deu certo alinhar. É claro que para acontecer isso tem que ter o aval das duas equipes, né? Meio de semana geralmente é complicado. Porque muitos trabalham e aí não tem... O seu Hipólito nessa partida vai jogar pelo empate. Já que... Você vê a situação do grupo? Já Tobá perdeu de goleada, né? É. Os Bengala, né? O PEC, aliás, é o Pio Nono Esporte Clube agora, não é mais Bengala. É o PEC? Pio Nono Esporte Clube agora já está classificado, né? Sim. E aí fica na expectativa aí de saber quem é o outro classificado do grupo. Monsenhor Hipólito ou Jatobá. Monsenhor Hipólito joga pelo empate. Tá aí, então vamos ficar aí na expectativa, fechando, né, Manoel? Nosso programa desta quarta-feira, hoje, dia 3, já 13 horas e mais 54 minutos. Aqui trabalhamos em nome de Prefeitura Municipal aqui de Fronteiras, prefeito Eudes Ribeiro, vice-prefeito doutor Norberto, que é diretor e presidente aqui da Rádio Fronteiras FM. Trabalhamos ainda também em nome de Sendel, Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, e agradecemos aí aos nossos patrocinadores e amigos aqui do nosso programa, como o Edvan Bezerra, como o Diógenes, como o secretário de Finanças Eudes Filho, como a vereadora Liege, trabalhando para o povo, essa que acredita no nosso trabalho e no nosso programa, também o empresário Arlan, lá da Bioforma Academia, saúde e performance é na Bioforma Academia, a sua academia em fronteiras, lá na Avenida 7 de Setembro. E também Filadelfo, são os nossos patrocinadores e amigos aqui do nosso programa, do nosso Panorama Esportivo, que volta na sexta-feira, mesmo horário, 13 horas, 1 da tarde, com mais do esporte, porque aqui se fala de esportes, aqui se fala de futebol. Você ouviu Panorama Esportivo. Toda segunda, quarta e sexta, a partir da 1 da tarde, na Fronteiras FM 87,9, a Casa do Esporte Fronteirense. Apoio, Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo um Novo Tempo e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sendel. Até a próxima, torcedor! Brasil! A sua rádio. Fica pra você. A sua rádio. Fica pra você. É isso aí, Mobon. Acorda pra tomar gagal. Lasca! Hoje não tem cococó nem danta de rato. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. O rádio é versátil. Uma programação variada que sempre oferece a oportunidade com o melhor custo-benefício para você anunciar. Nossa programação tem um espaço reservado para divulgar seu produto ou serviço. Fale conosco. Rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Banda, banda, calcinha preta. Declara seu amor e vira manchete de jornais. É o que você vai ouvir agora. Calcinha preta. Eu faço tudo por você. Põe um anúncio na TV. Mostro meu coração pra todo mundo ver. Porque amo você. Dizer que não me ama, que não vai voltar. Que eu não sei nem serei mais dono do seu coração. Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio. Que faço com quem fico, que eu posso até me matar. Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim. Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito.